agora pela Flores FM o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smiderli. Diferente com essa canção, porque nós estamos na época de Sexta-feira Santa, Páscoa, todos esses eventos que lembram a passagem do grande mestre Jesus aqui entre nós há 2000 anos atrás, ele que mudou a história da humanidade. Se nós dizemos que hoje é o ano de 2009, é 2009 depois de Jesus. Assim é que acontece a história, todo mundo cristão. Aliás, todo movimento cristão é baseado e segue esse calendário que hoje, essa semana, se comemora. Sexta-feira Santa, amanhã, Páscoa, todas essas passagens que Jesus teve há 2000 anos atrás. E nós abrimos então esse programa para que a gente comece com reflexão, porque certamente o assunto será este hoje, terá que ser este, porque nós não podemos deixar passar isso em branco e não lembrarmos, não aprofundarmos todos esses estudos, né, da grande mensagem de Jesus, né, não como ápice a sua crucificação, porque isso foi só um acontecimento dentro da sua vida, mas sim como toda uma estrutura de ensinamento que ele trouxe e que está vigorando até hoje. Então, abrimos esse programa com essa música, né? Aqui pela Flores FM, e dizemos sempre aos ouvintes que podem ligar aqui para a Flores FM, podem fazer perguntas, questionamentos, que a gente está aqui, inclusive, para esse tema que nós levamos ao ar nesse sábado, aqui pelo telefone 3292-8464. E nós hoje temos aqui o Ivo Maioli, né? Que o nosso colega Ademir teve uma folguinha, né, Ivo? Boa tarde, Ademir. Boa tarde, ouvintes da Rádio Flores. É sempre um privilégio para mim poder dividir esse espaço, porque acredito que o programa Renascer conquistou ao longo desses anos um espaço de audiência aqui na cidade de Flores da Cunha, sempre propondo uma reflexão, sempre levando a mensagem espírita, espiritualista, a todos aqueles que são os buscadores da verdade. Nessa data tão especial em que comemoramos a Páscoa, eu acredito que tenhamos sempre oportunidade nesses momentos, nessas datas importantes, comemorações, de refletirmos sobre como está sendo nossa postura, sobre como estamos sentindo e percebendo o mundo ao nosso redor. E temos oportunidades, porque tanto o Natal quanto a Páscoa e outras datas comemorativas inspiram no ser humano que ele faça uma reflexão, que ele possa verdadeiramente assim refletir sobre a sua postura, o seu comportamento no mundo, os seus relacionamentos e principalmente a quantas anda a nossa espiritualização, né, Ademir? Com certeza. E até quero aproveitar, né, porque hoje estava ouvindo a entrevista que teve com a Duda aqui, né, parabenizar até a Duda pela entrevista que teve aqui com o Adjair, né, falando também sobre meditação, sobre espiritualização, sobre todas essas questões tão importantes, né, que colaboram com essa mesma ideia do programa Renascer, né? Por isso que nós dizemos que a Flores FM é a melhor rádio de Flores da Cunha, né? Vejam só o que está trazendo aqui para a nossa comunidade, né? Todas essas coisas de profundidade, de espiritualização, de mudança, de moral, e não seguir programas estabelecidos por uma sociedade, né, que visa simplesmente ir passando pela vida sem pensar. Como estava aqui falando, entrevistado sobre mente coletiva, né? Muitos de nós andamos pela vida fazendo o que os outros acham que a gente deve fazer. De forma inconsciente, né? Inconsciente, e achando que estamos vivenciando realmente a vida, né? E chamava a atenção, e aquilo que nós chamamos a atenção, para a gente parar, refletir. E então, nessa Semana Santa, né? Chamada, porque todas as semanas são santas, né? Nós aproveitamos mais essa oportunidade para refletirmos, pararmos e pensar na verdadeira, no verdadeiro sentido de Jesus ter passado por nós aqui há 2000 anos, trazendo todos os conhecimentos para que a gente realmente possa viver conscientemente, né? E não de uma forma inconsciente, ir vegetando, como se diz, né? E nós vamos abrir essa discussão da Semana Santa, até porque temos que parar e pensar, com um texto de Luiz Fernando Veríssimo, que fala sobre Páscoa. Ele até é hilário, né? Característico dele, isso, né? Isto, irônico, mas é uma coisa para a gente pensar e ver. Se muitas vezes nós não cumprimos coisas, rituais, e nem paramos para pensar se tem sentido ou não. É sobre Páscoa, vejam só. Aí o filho pergunta: papai, o que é Páscoa? Ora, Páscoa é uma festa religiosa. Eu já não sabia o que era Páscoa, né? Igual ao Natal? É parecido, diz. Só que no Natal comemora-se o nascimento de Jesus, e na Páscoa, se não me engano, comemora-se a sua ressurreição. Ressurreição? Pergunta o filho. É, ressurreição. Marta, vem cá. Aí já chama a mulher para ajudar, né? Sim. Explica para esse garoto o que é ressurreição para eu poder ler o meu jornal. Bom, a mãe diz, meu filho, ressurreição é tornar a viver após ter morrido. Foi o que aconteceu com Jesus, 3 dias depois de ter sido crucificado. Ele ressuscitou e subiu aos céus, entendeu? O filho diz, mais ou menos. Mamãe, Jesus era um coelho? O que é isso, menino? Não me fale uma bobagem dessas. Coelho. Jesus Cristo é o Pai do céu. Nem parece que esse menino foi batizado, Jorge. Esse menino não pode crescer desse jeito, sem ir para a missa pelo menos aos domingos. Até parece que não lhe demos uma educação cristã. Já pensou se ele solta uma besteira dessas na escola? Deus me perdoe. Amanhã mesmo vou matricular esse moleque no catecismo. A mãe diz ao filho, né? Mamãe, mas o papai do céu não é Deus? Ele diz, é, filho. Jesus e Deus são a mesma coisa. Você vai estudar isso no catecismo. É a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus? É, sim. E Minas Gerais? Fez um trocadilho com os estados. Sacrilégio, né? É por isso que aí a Ilha da Trindade fica perto do Espírito Santo? Não é o estado do Espírito Santo que compõe a Trindade, meu filho. É o Espírito Santo de Deus. É um negócio meio complicado, nem a mamãe entende direito. Mas se você perguntar no catecismo, a professora explica tudinho. Bom, se Jesus não é um coelho, quem é o coelho da Páscoa? Eu sei lá, é uma tradição. É igual a Papai Noel, só que ao invés de presente, ele traz ovinhos. Coelho bota ovo? Chega, deixa eu ir fazer o almoço que eu ganho mais, a mãe diz, né? Papai, não era melhor que fosse galinha de Páscoa? Era melhor sim. Ou então urubu. Papai, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Que dia ele morreu? Isso eu sei, na Sexta-feira Santa. Mas que dia e que mês? Sabe que eu nunca pensei nisso? Eu só aprendi que ele morreu na Sexta-feira Santa e ressuscitou 3 dias depois, no sábado de Aleluia. Ah, mas então é um dia depois, o filho disse. Não, 3 dias depois. Então ele morreu na quarta-feira? Não, morreu na Sexta-feira Santa, ou terá sido na quarta-feira de cinzas. Ah, garoto, vê se não me confunde. Morreu na sexta mesmo e ressuscitou no sábado, 3 dias depois. Como? Pergunta a professora do catecismo. Papai, por que amarraram um monte de bonecos de pano lá na rua? É que hoje é sábado de Aleluia e o pessoal vai fazer a malhação de Judas. Judas foi o apóstolo que traiu Jesus. O Judas traiu Jesus no sábado? Claro que não, se Jesus morreu na sexta. Então por que eles não malham o Judas no dia certo? Bah, que coisa, né? Papai, qual era o sobrenome de Jesus? Cristo, Jesus Cristo. Só que eu saiba assim, por quê? Não sei não, mas tenho um palpite de que o nome dele era Jesus Cristo Coelho. Só assim esse negócio de coelho da Páscoa faz sentido, não acha? Ai, coitada. Coitada de quem? Da sua professora de catecismo. Coitada mesmo, né? É, esse texto é irônico e mistura a Páscoa com a morte de Jesus, mas leva algumas coisas bem interessantes na nossa reflexão que às vezes a gente vai fazendo as coisas e sem pensar, né? Realmente, se Jesus morreu na sexta, não pode ressuscitar no sábado à noite, para ser 3 dias depois, né? Eu acredito que esse texto, como tu falavas, ele reflete bem a confusão que existe hoje na cabeça das pessoas com relação à história religiosa, ou às versões religiosas que existem das coisas. O ser humano, que nem esse garotinho aí, hoje, o ser humano do século XXI, ele é um ser humano baseado na informação, ou seja, ele quer ter respostas, as crianças querem ter respostas. E nós, com essas histórias que nós viemos alimentando ao longo dos séculos, nós perdemos um pouco, assim, a autenticidade que a história verdadeira poderia nos passar das coisas. Mas ele reflete bem, né, Ademir, a confusão que nós vivemos hoje com essas datas, com essas comemorações, assim, que foram, de uma certa maneira, assim, adaptadas ao longo da nossa história religiosa para que a gente, de uma certa forma, assim, se alimentasse daquilo que eles queriam que a gente se alimentasse, né? Este era o sentido de trazer esse texto aqui. Para nós fazermos reflexão e tomarmos consciência que nós não podemos mais passar esses fatos como reais e normais, porque as nossas crianças e adolescentes de hoje não vão acreditar nisso e vão fazer essa confusão toda na sua cabeça e vão perder a fé. É que existe uma confusão muito grande entre os fatos históricos e religiosos e toda uma filosofia materialista e consumista baseada, por exemplo, em cima da visão do coelho, né? O coelho de Páscoa. Então, como é que as crianças e como é que as pessoas assimilam hoje na sua mente? Como é que elas fazem para adaptar essa história cristã a essa necessidade que temos de presentear ovos, coelhos e esse tipo de coisa? Então, existe uma confusão que é bem retratada ali na visão dessa criança, né? É, agora, depois de tudo isso, né? Então, nessa época também, né? Deu-se para escolher as coelhinhas do colégio, né? Que é um concurso de beleza para crianças, né, pequenas, vamos dizer assim, né, bem nos primeiros anos de colégio. Então vejam só que confusão a gente quer produzir na cabeça dessas crianças, né? Enquanto a Páscoa em si era uma época de colheita, né, celebração da colheita e a passagem, né, de uma fase para outra fase, né? A época da colheita é sempre a passagem, né? Eles comemoravam na Páscoa a vitória que tiveram no Êxodo, quando Moisés conduziu aquele povo, aproximadamente 2000 anos antes de Jesus, ou 4000 anos atrás, né? 3500, 4000 anos atrás, Moisés conduziu o povo do cativeiro, que estava cativo como escravo dos egípcios, para o deserto. Então os judeus comemoravam a Páscoa na época de Jesus com essa intenção. Com certeza. E o cruzamento do Mar Vermelho, aquela história, né, que Moisés Exato. Teria dito para as águas se abrirem, e que já me mandaram uma mensagem aqui há uns 30 dias, né, que cientificamente foi comprovado, né, que no lado onde Moisés cruzou com o povo aí, existia uma elevação no mar, né, e quando as marés baixavam, isso ficava terra seca, né, inclusive encontraram aí as rodas das bigas que atravessavam aí, né? Sim. É, onde havia o cruzamento no meio do mar. Então, o milagre do Mar Vermelho também não existiu, né? E como não, a natureza... Foi um fenômeno da natureza, natural uma, né, elevação das marés, esse tipo de coisa, assim. Então, as nossas crianças de hoje, para a gente ir juntando todas essas coisas, né? Elas não mais vão aceitar essas parábolas, essas coisas que às vezes foram inventadas por interesses outros, ao invés de apresentar a realidade, que não diminui nada em Deus. Se Moisés não abriu o Mar Vermelho por um comando e o povo atravessou por uma elevação que propriamente existia, não vai diminuir a importância que teve Moisés na história da humanidade, porque ele começou a trabalhar, foi um instrumento de trabalhar os 10 mandamentos, a levar a crença no único Deus, né? Na época haviam milhares de deuses, né? Então a crença no único Deus não vai diminuir em nada nisso, não precisa de milagre para a gente fazer história. Se Jesus não fez os milagres, não precisa deles, porque isto são fatores secundários, né? Secundários dentro da história. O importante é o que? A sua pregação, os seus ensinamentos, aquilo que ele realmente conseguiu fazer. As curas, hoje nós entendemos, não eram milagres nenhum. Aconteciam as curas, aconteciam, mas não é milagre nenhum. A cura acontece nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos, quando se busca elevadamente o auxílio de Deus, segundo a capacidade e o merecimento de cada um. A força então, e a fé que o indivíduo terá, isso com vai certeza. Lhe curar. Com Jesus, os fenômenos eram muito maiores, com certeza, porque ele era um ser diferenciado. Então, dentro da visão espírita, se nós falamos aqui, né, de Jesus, não é ele o único filho de Deus, e também não é ele e Deus é uma coisa só e o Espírito Santo é uma coisa só. Não tem nada disso, né? São coisas bem distintas. Deus é a vida. Deus é tudo o que você pode pensar, sentir, a humanidade toda. Jesus é o filho, né, mais evoluído que pisou na face da terra, que nós temos notícia até hoje. Mas ele foi um irmão como nós. E o Espírito Santo, na verdade, nada mais é do que todos os seres que trabalham em favor do bem. Todos esse movimento espiritual que hoje cai sobre o planeta, fornecendo ao ser humano uma oportunidade, uma abertura para que esse ser se espiritualize. Esta é a missão daquilo que chamamos, entre aspas, Espírito Santo, que nada mais é do que a presença maciça da espiritualidade por sobre, atuando por sobre o ser humano. Com certeza. Jesus veio como um Espírito Santo, vamos dizer assim, né, para trazer uma grande mudança na Terra. Outros Espíritos Santos, não evoluídos, do quilate de Jesus, como Krishna, né, como Buda, como Francisco de Assis, né, grandes missionários, até como Gandhi na Índia, foram espíritos elevados que realizaram missões dentro do seu tempo, dentro da sua história, do seu contexto histórico. Então essa trindade não é confusa como se nos apresentaram, né, que Deus, Jesus e o Espírito Santo é uma coisa só. Não é nada disso, mas, né, a intenção justamente era essa, né, Ademir? Promover o mistério. Porque quando nós promovemos o mistério, nós exercemos domínio sobre as pessoas. E isso foi, esta foi a intenção. E ouso dizer aqui, se estivéssemos, né, meu caro Ademir, há 500 anos atrás, seríamos queimados em praça pública, numa fogueira, se estivéssemos dizendo isso. Pois é, né? Mas hoje as leis humanas já não permitem mais, então eles só acham que a gente é muito perigoso, né, e que ameaça o seu poder, né? Mas a gente gosta de ser perigoso mesmo, né? Então, a gente está aqui de uma forma descontraída, mas realmente colocando a visão, ou a nossa visão, a visão espírita, né, e a nossa visão sobre vários aspectos que nós achamos que devemos ter coragem de mudar. Imaginem só, né, essa estrutura que nós apresentamos aqui nesse texto aqui de Luiz Fernando Veríssimo, que é uma coisa que está sendo vendida por aí. Como é que isto vai fazer com que as pessoas realmente tenham fé e saibam onde estão pisando? Nós temos que decodificar isso. Nós temos que decodificar aquilo que os próprios evangelhos nos trazem, para realmente não mais entrar em engodos e nós perdermos a fé, que essa é a nossa maior preocupação. Ou como falávamos no início, que andarmos perambulando de forma inconsciente pelo mundo sem saber e sem conhecer os nossos potenciais, sem conhecer as nossas origens, sem conhecer as leis da vida que conduzem o ser humano no seu crescimento espiritual. Então, a proposta, por exemplo, deste discurso nosso hoje aqui é fazer com que o ser humano desperte um pouco mais para as questões espirituais. E que uma festa, uma celebração como esta da Páscoa, sirva sim como um farol, sirva sim para unificar as pessoas, os clãs, as famílias, as pessoas que se relacionam, dentro do contexto do que ela significa. Na verdade, Páscoa significa renovar, renovação. Este era o propósito inicial das comemorações da Páscoa. Então, se ela inspira renovação, vamos meditar sobre renovação. Precisamos renovar coisas na nossa vida e usar essa palavra mágica que eu acredito que seja inovar. Renovar é inovar, ter capacidade para mudar. Mudar no sentido de ultrapassar as nossas próprias barreiras, fronteiras, e termos assim uma visão que nos conduza mais para a nossa espiritualidade, nossa espiritualização. Então, nesses momentos, né, Ademir, que nós vivenciamos essas datas e há esta comoção, qual é o apelo? O apelo é para que as pessoas materializem-se um pouco menos, ou se desmaterializem um pouco menos, e que a reflexão principal, num momento como esse, seja uma reflexão baseada, sim, em quesitos espirituais. Eu meditar sobre minha postura, minha presença, sobre meus pensamentos, como tenho agido, como tenho sentido, como tenho me relacionado com as pessoas, o que posso renovar na minha vida, que tipo de inovação posso trazer a mim mesmo, aos que me cercam. Este é o sentido, acredito, de uma reflexão como esta. Com certeza, né? E nós abrimos o nosso programa de hoje com uma música de Paulo Marx, né, que dizia que Jesus estava lá na cruz, abandonado por todos nós. E terminava dizendo que se nós amarmos essa cruz, não encontrávamos a dor, mas sim Deus, amor, né? E agora nós vamos uma outra música de Paulo Marx, trazendo mais reflexão, porque realmente, pela arte, né, a gente é contagiado. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Então, agora, essa música, né, trouxe a mensagem de que nós devemos ir perto de Deus, e nós devemos ir perto de Jesus e não esperar que Ele venha até nós. Ou que nós nos utilizemos de intermediários para chegar até eles. Isso não existe. Muito bem, então nós temos agora aqui então o nosso trabalho, porque muitas vezes nos queixamos que Deus nos abandonou, né? Não, é nós que abandonamos a Deus. Deus não nos abandona, e está na nossa escolha estarmos com Ele ou não. Então, não mais depender de outros ou estar acusando outros ou Deus, mas sim assumirmos a nossa cruz. E esta é a mensagem da cruz. Quando o Paulo Marx dizia, né, se eu amar essa cruz, não terei a dor, mas sim Deus amor. Não é amar a cruz de madeira, o símbolo, mas a cruz é o trabalho. Troquem a palavra cruz pelo trabalho, que terão, né, a mensagem correta. Ou seja, a cruz de Jesus é o trabalho. Não é a coisa de madeira ir lá pregado, sentir a dor física. Essa é das menores dores. Quantas dores a gente já sentiu físicas? Então, a salvação de Jesus não é pela morte na cruz, como querem colocar na nossa cabeça. A morte na cruz foi um dos acontecimentos com Jesus, mas a sua salvação está pelos seus ensinamentos. E ele sempre ensinou que nós devemos tomar a cruz e andar, e não que a sua morte perdoou todos os nossos pecados. Isso não existe, né? Se fosse possível, seria uma beleza, né? Nós estávamos todos salvos, porque Jesus já morreu na cruz e nós já estaríamos salvos. É o caminho mais fácil, né? Porta larga, ele mesmo diz. Então não podemos mais admitir essas ideias sem pensarmos que, conforme abrimos nosso programa aqui nessa confusão que era Luiz Fernando Veríssimo escreve aqui sobre a Páscoa. E essas são todas confusões. É como acontece aí no caso aqui da expoliação aí de Judas. Pô, se Jesus veio ensinar o perdão e a compreensão, será que Jesus acusaria Judas? E por que as religiões alimentam esta expoliação, né? Mesmo que de forma de bonecos, né? Queimar Judas, jogar toda a raiva para cima, alimentar tipo de vingança. Instigando a violência. Instigando a violência. Isto está errado. Judas merece o seu perdão e mais, né? Nós nunca cansamos de dizer aqui, tem livros hoje como O Sublime Peregrino de Ramatiz, A Vida de Jesus Ditada por Ele Mesmo, Arpas Eternas, que mostram que Judas não foi um traidor que abandonou Jesus. Judas queria ser o braço direito de Jesus. Ele era muito vaidoso, muito orgulhoso, sim. Ele queria ser o primeiro apóstolo de Jesus. E pegado por essa vaidade, Caifás e Hanan, que eram os mestres religiosos da época, né? Aproveitaram-se disso para fazer com que, prometendo que ele seria o braço direito, para fazer com que ele traísse Jesus. E foi iludido politicamente. Foi iludido, exatamente. Tanto é que, quando ele viu os acontecimentos, ele pegou aquele dinheiro lá que era uma, que ele nunca pediu, que ele nunca tratou, jogou fora isso aí, disse, não quero isso, não é isso, é meu mestre, e foi e se suicidou. Se ele fosse um traidor puro e simples, que nem as religiões querem trazer a nós, ele não teria se suicidado. Então, fatos claros mostram que histórias tortas estão sendo passadas para nós. Como Jesus ter tirado uma pedra enorme do seu túmulo para sair e depois entrar na semana seguinte, junto com os apóstolos, de portas e janelas fechadas, quando Tomé não acreditou que ele havia aparecido para os outros discípulos, né? E entrou lá de portas e janelas fechadas, ou seja, ele não precisava nem tirar a pedra do túmulo. Então são coisas que são passadas de forma distorcida e que a gente não para e não pensa. E que tem medo de assumir outras verdades, pensando que isso vai prejudicar a história de Jesus. Muito pelo contrário. Mostra aquele Jesus que enfrentou todas as nossas dificuldades que enfrentamos da carne e, dentro das leis normais da natureza, sem milagres nenhum, venceu a tudo e fez a sua história. Nós hoje, né, Ademir, nós somos pessoas e seres humanos vivendo numa época bastante contemporânea. E o nosso espírito hoje, ele não se satisfaz mais com isso. Nós temos prova. Nós temos provas disso. Nós estamos hoje adentrando uma nova era em que o espírito humano está verdadeiramente descobrindo as suas origens. Nós estamos nos conciliando com a ciência, um outro evento muito importante que está acontecendo. A própria ciência, através dos estudos aprofundados da física quântica, está hoje comprovando e está trazendo a presença do Espírito entre nós. Ou seja, nós já estamos começando a ter provas da realidade do mundo espiritual, da vida depois da vida. Então hoje não nos satisfaz mais que nós não conheçamos a história nos seus meandros de forma profunda e aceitemos tantos mistérios. Não condiz mais conosco com essa contextura espiritual que nós temos hoje no século XXI. Nós não aceitamos mais. Por isso que aqui nós sempre viemos propor reflexão, que as pessoas se aprofundem, não caminhem como autômatos religiosos espirituais pelo mundo de forma inconsciente, mas que busquemos, que estabelecemos dentro dos nossos lares, nas nossas famílias, com nossos filhos, buscar um conhecimento espiritualista, até usando a internet para isso, porque é um veículo poderoso, que possamos conhecer um pouco mais acerca das nossas origens, acerca desses novos conhecimentos que hoje são passados a nível espiritualista no planeta Terra. E não nos prendamos tanto a conhecimentos atávicos, assim, tão ultrapassados, tão antigos, que têm nos trazido tantos problemas. Né, Ademir? Pois é. E a ressurreição de Jesus, que vai ser comemorada, né, hoje à noite, né, que é 3 dias depois, mas não é 3 dias, né, mas que seria no domingo, na verdade, também não diminui em nada a passagem de Jesus, né, a sua importância, né, porque ela é perfeitamente explicável. Jesus não ressuscitou com seu corpo de carne, nem precisava disso. O Espírito existe como sempre existiu, da mesma forma, como a Maria, né, a Virgem Maria que apareceu e que a Igreja Católica tanto louva, né, nas suas aparições de Aparecida, de Fátima, de Lourdes e não sei o quê, também não ressuscitou num corpo de carne. É Espírito que apareceu, como tantos outros Espíritos aparecem. O que aconteceu com o corpo de Jesus, para quem ainda não ouviu, né, foi que Pedro e José de Arimateia, temendo que Caifás e Anã, os mestres religiosos, porque é o próximo passo que eles iam fazer para destruir a história de Jesus, eles iam amarrar o corpo de Jesus numa biga e estraçalhá-lo pelas ruas, né, para impressionar e mostrar que não tinha força. Era costume fazer isso. Que não tinha força nenhuma. E Pedro e José de Arimateia, temendo que isso acontecesse com o corpo de Jesus, foram lá no sepulcro, tiraram o corpo de Jesus e o enterraram em um lugar onde só eles sabiam. E agora está sendo, inclusive saiu uma reportagem, que eles estão localizando o lugar deste sepulcro, né, onde realmente ficou o corpo de Jesus. Não está ainda comprovado ainda isso, né, mas estão aí encontrando. E isto vai também apaziguar com essas provas, né, e esclarecer todas essas coisas, que não é milagre nenhum, né? E também, voltamos a frisar, né, isso não diminui em nada a história de Jesus, muito pelo contrário, só o engrandece. Veja, né, bem, nós, né, Ademir, nós nos estudos do Espiritismo, nós sempre nos aprofundamos na mensagem evangélica e moral de Jesus. Nós procuramos não nos ater a fatos do cotidiano da sua vida, porque histórias foram contadas, foram escritas, foram transformadas, modificadas, mas as palavras dele, as palavras que são a motivação para que o espírito humano se melhore, essas sim são, esses sim são os eventos que nós temos que prestar atenção, que nós temos que incorporar como sendo nossos guias de aperfeiçoamento cotidiano, diário. Então, e não se apegar tanto em fatos que são secundários. A mensagem do cristianismo sobreexistiu e sobrevive em função da elevação da sua mensagem, e não dos aspectos do cotidiano da vida de Jesus, que isso não importa. Ele viveu uma vida como nós vivemos a nossa, na sua época, com os seus problemas familiares, com os seus problemas sociais e tudo mais, como nós vivemos hoje. Mas o que se sobressai dele, e nós temos que transformar isso numa forma para a nossa educação espiritual, é a sua mensagem elevada. Com certeza. E essas explicações que a gente dá sobre esses fatos é só para a gente demonstrar que existem as explicações. Não que elas importem realmente, como tu estava dizendo, né? Mas mostrar que existem explicações, que não se queira passar uma ideia de que a gente não acredita na ressurreição da carne e que não tem explicação nenhuma. Na então, verdade, como é que aconteceu? Tem explicações. Mito, o mito da figura de Cristo, de Jesus, foi criado pela Igreja para que nós tivéssemos uma imagem de um super-homem. Parece que o ser humano sempre buscou criar super-homens, né? Nós sempre buscamos criar figuras míticas, figuras assim que nós nunca poderíamos atingi-las, ou seja, inatingíveis. Jesus foi um ser humano normal. O que ele trazia a mais era a sua experiência, era o seu ponto evolutivo. Ele foi um espírito verdadeiramente que teve na sua evolução um aprendizado muito grande, E a sua missão justamente foi essa, foi vir trazer uma forma de que nos libertássemos da nossa ignorância. Mas ele foi uma pessoa comum, é um espírito que hoje atua no mundo espiritual como tantos outros espíritos, não é? Com certeza, e a gente respeita, né? Com certeza, todas as posições, quem quiser acreditar, acredita, né? Sem problema nenhum. As religiões, na verdade, devem se unir para realmente propagar a fé e a melhora moral. Mas, se nós falarmos em milagres, né? Paulo Marx tem uma explicação muito interessante para ver quando os milagres acontecem. Vocês vão ver nessa música aqui, né? Como os milagres acontecem. Achei assim uma letra muito preciosa para a gente prestar atenção. Quando a força de um amor não basta para fazer você sorrir. Quando a força de uma fé não basta pra fazer você feliz. Quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem pensar, procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. Quando a força da canção não basta pra fazer você cantar. Quando a força da emoção não basta pra fazer você chorar. Quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem sonhar, procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. Quando a dor de uma paixão, algum momento mais cruel, algum amor que não deu certo, ameaçar seu coração, procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. FM. Aqui você ouve as melhores. A Flores FM está apresentando O programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Então, essa terceira mensagem, então, do Paulo Marques, né? Que são três músicas que nós apresentamos hoje com ele. E agora, então, realmente ele orienta como encontrar as respostas, como encontrar os milagres, que é na oração. Mas que a oração seja entendida não só aquela que a gente se ajoelha, né? Como ele coloca lá, muitas vezes, quando a gente se ajoelha, que o coração se ajoelha. E que realmente é preciso isso. Mas a oração também como um sentido de trabalho, um sentido de ação. Aliás, a oração já tem a parte da ação, né, em si. Ou seja, nós temos que agir e não esperar que Deus venha até nós, que Jesus venha até nós, que Jesus um dia vai vir nos salvar. Jesus não vai vir nos salvar. Jesus já veio nos ensinar como devemos nos salvar. E agora cabe a nós. Que mania que a gente tem de jogar toda a responsabilidade nas costas de Jesus, né? Coitado. É maneira de dizer, mas é uma situação realmente que peregrina na humanidade, né? Exato. Num momento como esse, por exemplo, em que estamos todos comemorando a Páscoa, vejam bem, nós comemoramos de que forma? Prestando obrigações religiosas, participando de procissões, de missas, de cultos. Mas o significado verdadeiro deste momento da Páscoa é renovação. Renovar, Admir. Renovar não é um verbo? Não diz respeito a nós próprios? É um chamamento ao espírito humano para que ele renove suas atitudes, renove seus pensamentos, renove sua oração. Páscoa é renovação, é inovação. Ninguém inovará por nós, não é, Ademir? Ninguém renovará as coisas por nós. Nós renovaremos coisas que sabemos que precisam ser renovadas na nossa vida. Este é o chamamento. Esta é a questão. Não é simplesmente prestar contas ou participar de eventos religiosos sem ter o compromisso de renovar as coisas. Fé é trabalho, como dizia o Ademir. Renovação é trabalho. Trabalho é renovação. É um trabalho constante do nosso espírito diante do mundo em que a gente está colocado. Fé sem obras, a fé é morta, né? E quando falavas na participação, né? O significado é o mesmo. Fui procurado por uma pessoa, né? Que se dizia bastante religiosa. E o que, que a senhora faz realmente assim na sua religião, nessa fé? Porque se a pessoa está depressiva, se a pessoa está triste, amargurada na sua vida, não pode estar perfeitamente ligada a Deus. Isso é ponto pacífico. Ela está desmotivada. É. Então ela dizia que ela rezava o terço e tal. Digo, mas isso foi-se o tempo de rezar o terço. É muito pouco isso. É muito fácil rezar o terço. É bom rezar o terço, é ótimo, pode rezar, ótimo. Mas é muito pouco. A questão é a gente realmente se aproximar de Deus com sinceridade, com humildade, com palavras pessoais, com motivações pessoais, com emoções, com sentimento, com consciência. Porque rezar é muito fácil, né? Então, quando tu falavas de participar de cultos, de celebrações, é bom, é até bom, une as pessoas. Mas não deve ser simplesmente... imagina, é Sexta-feira Santa, né? Se eu não for participar da missa lá, eu vou me sentir culpado. Se é por causa disso, não vá. Agora, vá realmente buscando uma renovação que estava falando, né? Pensar na vida, o que, que a gente está fazendo, os inimigos que está alimentando. Porque ninguém transformará nada, ninguém renovará nada na nossa vida se não formos nós, não adianta. As mágoas, por isso que nós falamos do perdão, ajudas. Né? Se você está em conflito com alguém, não adianta você ir na igreja e você continuar com o conflito. Vai lá resolver o conflito, vai lá, peça perdão, se desculpa. Ah, mas o culpado é o outro. Olha, meu filho, esse culpado ou não culpado, né? As contas é entre você e Deus. Então não adianta você seguir rituais se não toma a ação como forma de renovação, né? Como forma de mudança de hábito. Então se você está magoado com alguém, está chateado, está brigado, está com problemas, ó, meu filho, não adianta nada ir para a celebração da Sexta-feira Santa e nem a Páscoa se você não tomar atitude para mudar isso. Agindo e renovando coisas. Ademir, queria dar um recado aqui com relação a uma palestra que a Sociedade Espírita Divina Luz, a Casa Espírita Divina Luz, vai promover agora em maio, no dia 6 de maio, às 20 horas, no Clube Independente. Nós estaremos trazendo a Flores da Cunha, ele que já veio inúmeras vezes, né? Um palestrante aclamado, chamado Isaías Claro. Então o Isaías Claro estará em Flores da Cunha no dia 6 de maio, às 20 horas, no Clube Independente, trazendo o tema Como Conquistar a Felicidade. Nós estaremos à disposição das pessoas que tiverem interesse na Casa Espírita, e o custo do ingresso será R$5, meramente para as despesas, né? De passagem e estadia do Isaías Claro, não é isso? Assim que funciona a Casa Espírita, né? Exatamente, vale a pena. Então, tá aí, fica o convite, né? E também o convite, né, Ivo? Agora às 14h, 14h, tem palestra na Casa Espírita, né? Qual é o tema de hoje, Ivo? O tema de hoje tem relação à Páscoa, é ressignificando a Páscoa. Nós vamos falar praticamente estendendo aquilo que nós falamos aqui, né? Com certeza. Então, isso é importante, né? E da gente participar, mas não por participar, e sim para buscar motivação, buscar conhecimento para que a gente realmente mude muitas coisas. Então, nós estamos aqui, chegando no final do programa, mas a gente gostaria de frisar a mensagem que é hoje, né? Que a gente tome mais uma vez este tempo de Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa, onde toda a humanidade cristã mais se volte para Deus, para que a gente realmente pense um pouco em toda essa situação que nós vivemos hoje, faça referência, paralelos com aquilo que é a mensagem de Jesus e aonde nós temos que mudar para mudar a nossa sociedade. Será que nós temos que fazer mais devoções de joelho ou temos que agir mais resolvendo realmente os nossos problemas? Será que basta dizer que a gente participa de religiões que homenageiam Jesus, faz encenações com ele lá na cruz e essas coisas, ou nós queremos realmente ser instrumentos daquilo que ele nos pediu, para que sejamos instrumentos, como foi no caso lá da ceia, né? Quando ele disse o pão e o vinho ele distribuiu, sejais meu corpo e meu sangue. É sejais, ou seja, ide por aí trabalhar, não é beber o corpo e o sangue de Jesus, mas ide por aí trabalhar, pregar o evangelho. Minha. Exato, então é muito mais fácil, né, distorcer as coisas e achar que na celebração, lá tomando o vinho ou a hóstia, a gente está aí participando da vida do Cristo. Isso é um símbolo bonito, legal, mas o que é pedido é ir para o trabalho, o que é pedido é ir para a transformação. Cede meu corpo e meu sangue, ou seja, vão para fora e vão trabalhar, que tem muita gente precisando. Aí sim nós estaremos cumprindo, né, com essa bela mensagem que Jesus fez, inclusive, na última ceia, né? Eu vou me despedindo aqui, agradecendo o convite, Ademir, de ter estado aqui, e dizendo a todos vocês, fé, meus irmãos, e a todos aqueles que estão com o ouvido colado na Rádio Flores agora, 1h da tarde desse sábado, que nós possamos nos comprometer com a renovação de nós próprios. Nos comprometendo com nossa própria renovação, estaremos nos aprimorando como seres humanos. E isto tem que ser constante, assim como constante é a oração, que haverá de transformar seres inconscientes em seres conscientes, que colocam o pé no chão e sabem para onde estão indo aqui no planeta Terra. Então, nesta Páscoa, se eu tiver que dizer Feliz Páscoa para vocês, eu diria assim: feliz atitude de renovação a todos nós. Boa tarde a todos e obrigado, Ademir, pela oportunidade. Também nós deixamos um grande abraço a todos, uma boa Páscoa a todos, e que realmente nós possamos renovar nossa motivação para irmos vencendo aos poucos os nossos limites e termos novos ditames de conhecimento espiritual. Um bom domingo a todos e até o próximo sábado, meio-dia às 13 horas, com mais uma edição do programa Renascer, aqui pela 104.9. A Flores FM apresentou